Seu beijo tá vindo depressa demais pro meu gosto. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, e vamos conversar um pouco. Eu não sei se você já sabe, meu coração vem de uma base ruim. Eu não queria, só que foi assim. Eu quero esquecer, eu vou esquecer, vai ser com você. O meu coração tá cheio de pendências. Eu tenho um beijo antigo pra esquecer com urgência. Existe um sentimento pra quitar, então vai com calma pra eu não machucar. O meu coração tá cheio de pendências. Eu tenho um beijo antigo pra esquecer com urgência. Existe um sentimento pra quitar, então vai com calma pra eu não machucar. Eu não sei se você já sabe, meu coração vem de uma fase ruim. Oh! Eu não sei se você já sabe, meu coração vem de uma base ruim. Eu não queria, só que foi assim. Eu quero esquecer, eu vou esquecer, vai ser com você. Vem, vem! O meu coração tá cheio de pendências. Eu tenho um beijo antigo pra esquecer a consciência. Existe um sentimento pra guitar, então vai com calma pra eu não machucar. O meu coração tá cheio de pendências. Eu tenho um beijo antigo pra esquecer com urgência. Existe um sentimento pra quitar, então vai com calma. O meu coração, existe um sentimento pra quitar, então vai com calma pra eu não machucar. Se você já sabe, meu coração vem de uma fase ruim. Quem gostou, na moral, bota a mão pra cima e bate palma.